sou teu Senhor. Quero ter um coração quebrado, para te rasgado, sara-me, Senhor. Sim, já vem surgindo, irmãos. Ele ressuscitou.